mãe me ligar de meia em meia hora. Seu irmão ainda me chama pra jogar bola. O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco. Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo. Como é bom me sentir amado. Na sua casa todo mundo me ama, e menos você. Menos você, yeah, yeah. Que terminou comigo há uma semana, sem porquê nem pra quê. Sem porquê nem pra quê. Na sua casa todo mundo me ama, e menos você. Menos você, yeah, yeah. Que terminou comigo há uma semana. Sente remorso em ver sua família sofrer. O embaixador! Sua mãe me liga de meia em meia hora. Seu irmão ainda me chama pra jogar bola. O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco. Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo. Como é bom me sentir amado. Vem, vem, vem! Na sua casa todo mundo me ama, menos você. E menos você, yeah, yeah. Que terminou comigo há uma semana, sem porquê nem pra quê. Sem porquê nem pra quê. De remorso em ver sua família sofrer. Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho aí. Obrigado. Valeu, Dendelzinho.